você dizer se sou feliz ou não. Já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém, e essa tristeza vai ter que acabar. E custe o que custar, e às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém e possa compreender minha desilusão. E até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim e até sofri demais. Era meu Deus em ti e eu não tenho paz.